Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Este programa que lhe faz companhia trazendo-lhe as obras de sempre, música de sempre, música erudita, música clássica, traz-lhe hoje um dos maiores compositores também. Maurício Ravel traz-nos hoje uma das suas grandes obras, Bolero, Valsa, Havana para uma Criança Morta. O título original, em francês, Bolero, la Valsa, Havana pour un enfant défunte. Esta é a obra que fica para esta noite, neste programa que às quartas-feiras à noite, entre as 23 e as 0 horas, lhe faz companhia trazendo-lhe grandes obras. Fique então esta noite com Bolero, la Valsa, Havana por un enfant défunte. Obra de Maurício Ravel. Fique bem, boa noite, nós voltamos na próxima semana. Quarto Andamento com Joana Santos.